um otimista e estou entusiasmado que o Oliveira domingo consiga ser campeão distrital da Associação de Futebol da Divisão de Honra, de Coimbra, e por isso acho que vai ser um jogo difícil, mas acho que o Oliveira vai conseguir os seus objetivos, porque é a melhor equipa do campeonato, na minha opinião. E também penso que o Futebol Clube de Oliveira do Hospital, o seu local próprio para estar, é no Campeonato Nacional Séniores. E por isso estou muito entusiasmado. Quero dizer que a Câmara Municipal disponibilizou alguns autocarros para adeptos do Oliveira para se possuindo um jogo importantíssimo, onde se disputa a seguida. A Oliveira do Hospital, da Câmara Municipal, disponibilizou dois autocarros para levar pessoas para que o Oliveira do Hospital se jogue neste jogo, na Carapinheira, que sinta um ambiente a jogar em casa. E por isso estamos todos imbuídos, a direção do Oliveira do Hospital, o município, com certeza, a equipe técnica e os jogadores, para que o mundo tenhamos uma grande vitória e que Oliveira volte ao lugar que deve estar com os campeonatos nacionais séniores.